adhérents de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. São, portanto, 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris e vamos então dar início à primeira parte deste meu programa aqui ao Folclore. Começamos já com o Folclore, é para vocês escutar. muito bem, foi portanto o Rancho Folclórico de Serbães, Vila Verde, com o tema Vida de Cruz. Continuamos com mais música e vai ser o Mike da Gaita com a sua cana verde. Fole, vamos então escutar Mike da Gaita. Não quis vir? Bom, aqui mais música. Volta para frente. Bienvenue dans le programme. Dá-me a tua vinha para agarrar. Dá-me a tua vinha que me faz sonhar. Já só vejo a vinha de lado para lado. Já só vejo a vinha e estou apanhado. Que linda é a vinha da minha vizinha. Que linda é a vinha, Levinha. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, foi portanto o tema O Rio Homem. E continuamos com uma chula interpretada. Ora, vai ser uma chula picada, interpretada outra vez por Rancho Alcorque de Cervães Vilaverde. Vamos então escutar. Thank you. ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Posta com o tema Arregasta. Com peso da bragasta, da minha madrasta, da cabo appelle le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, continuamos com o rancho folclórico das Labradeiras da Lixa com o tema Mariquinhas Tecedeira. Vamos então escutar a Mariquinhas Tecedeira. Este é o Vira do Jorge Loureiro. este é o dia do Jorge Loureiro. Aqui no terreiro, neste é o dia do Jorge Loureiro. Vira para a esquerda, vira para a direita, passe miudinho e a dança está feita. Vira meia volta, aqui no terreiro, neste é o dia do Jorge Loureiro. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. La FM en couleur.

Ora, muito bem, foi portanto os amigos da sobreposta com o tema O Passarinho, que deram início portanto a esta segunda parte do meu programa. Continuamos com os amigos do Borguinha com o tema Bota no chão. Bom, bata a bota no chão, vamos então escutar. Dessa mulher. Bata a bota no chão até descolar a sola. É na palma da mão e no compasso da viola. É na palma da mão e no compasso da viola. Bata a bota no chão até descolar a sola. Bata a bota no chão até descolar a sola. É na palma da mão e no compasso da viola. É na palma da mão e no compasso da viola. Bata a bota no chão até descolar a sola. Saudade quando vem é para valer, parece goza com um chicote de couro. Mulher bandida quando quer fazer sofrer, a gente sente doer pior que um tombo de touro. Bata a bota no chão até descolar a sola. É na palma da mão e no compasso da viola. É na palma da mão e no compasso da viola. Bata a bota no chão até descolar a sola. Bata a bota no chão. E sou vaqueiro, homem de mato, de guerreiro e cantador. Gosto de viola, de cachaça e muita fama, de mulher boa na cama e de bicho pulador. Bata a bota no chão até descolar a sola. É na palma da mão e no compasso da viola. É na palma da mão e no compasso da viola. Bata a bota no chão até descolar a sola. Bata a bota no chão. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, continuamos com um conjunto antiguíssimo de Mota e Costa com o tema Cidades Amarante. Né? Portanto, meus amigos daqueles lados, se estarem à escuta, mais uma vez bom dia para vós todos. Vamos então ficar com Mota e Costa. Deixei um dia o meu cantinho ressoar e fui levado. Ora, é portanto as saudades da Amarante, não é de Vilas? É, saudades da Amarante. Com Amarante, sempre na lembrança, vi novas terras e costumes. cantinho abençoado. Fique a meu lado, meu santo padroeiro, já não chorar, meu coração atribulado. E agradecendo ao meu santo companheiro, mas a lembrança do meu tamanho é distante. Desta amarante, destes brancos a acenar. Ai, quantas vezes, ao fim dar um longo dia, lá de longe me sorria para me fazer chorar. Ai, que saudades eu tinha de ti, linda Amarante, terrinha onde eu nasci. C'est sur le 96.2 FM. Olha, vai ser por causa dos solitários com o tema não me convence. tem nos lábios aquele poema que me faz perder e apaixonar. Lá na minha rua mora uma morena, calma e serena, de olhos cor do mar. Ela tem nos lábios aquele poema que me faz perder e apaixonar. Aquela morena lá da minha rua castiga o meu corpo e o meu coração. Eu vou dar um jeito de ir ter com ela, vou cair nas garras desse mulherão. Aquela morena lá da minha rua castiga o meu corpo e o meu coração. Eu vou dar um jeito de ir ter com ela, vou cair nas garras desse mulherão. Só essa morena é que mexe comigo, eu estou perdido com esta ilusão. Ela faz de mim um homem bandido, já bate por ela o meu coração. Só essa morena é que mexe comigo. Não me vi nessa nenhuma.

já estou louca de ser rua tão corrida, tão pisada. Já estou prenha de amizade, tão barriga de saudade. Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão e nela entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao cume, ao cima, ao alto, mais longe, mais além, mas a saber que sou alguém. Cidade, sou loucura, sou begónia, sou ciúme. Eu sonhava ser a lua, caminho, atalho, lonjura. Não tenho assento na festa. Amigalha que resta. Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão e nela entrelaçar o olhar de uma canção. Chegar ao cume, ao cima, ao alto, mais longe, a saber que sou le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pela manhã vi como dormem os silêncios nesse sono intranquilo e vulgar, feito de tantos cuidados. E na ternura do meu quarto da loucura faço um fado de três tempos, andamentos acordados. Visto a vontade, saio à rua, já é tarde. Estou em mim ou na cidade? Será que o tempo parou? Mas só agora é que eu tenho a luz do dia. Sou a manhã da tarde em que a noite se fez, pois só agora é que a voz me faz sentido. Canto e já não estou perdido por ser de noite, mas só agora é que eu tenho a luz do dia. Sou a manhã da tarde em que a noite se fez, pois só agora é que a voz me faz sentido. Canto e já não estou perdido por ser da noite. manhã vi como dormem os silêncios nesse sono intranquilo, invulgar, feito de tantos cuidados e na inocência do meu quarto da demência faço um fado de três tempos, andamentos acordados. Visto a vontade, saiba a rua já é tarde, estou em mim ou na cidade, será que o tempo parou? Procuro o sol da meia-noite desta tarde, sou do fado ou da cidade, ou apenas de onde estou? Mas só agora é que eu tenho a luz do dia, sou a manhã da tarde em que a noite se fez, pois só agora é que a voz me faz sentido, canto e já não estou perdido. Por ser de noite, chegou a hora de contar a luz do dia, pelo relógio das horas que o fado fez, pois só agora é que a vida faz sentido no meu tempo desmedido. Por ser da noite, já está na hora de cantar a luz do dia, pelo relógio da noite que o fado fez, chegou a hora desta voz fazer sentido. Sou do fado, estou perdido. Noite outra vez. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Anoitece